forte. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Pensando em mim, minhas noites agora são frias em ti. Porque se foi. E agora passo os dias a esperar, com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro. Em ti.